Isso é banda mega estilo, que a galera vai curtir. Alô, Tui! Olha, passa tudo, mas não vá. Isso é banda mega estilo. Banda mega estilo. E vem comigo, sente toda essa emoção. Simora, Arthur! Simora, só. É mega estilo! É sucesso! Oh, oh. Não vá sem mim, eu te amo. Eu sei, foi só um lance, mas me entreguei demais. Eu me entreguei demais. É o quê? A esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Não vivo de sonho. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui. Vem pra pertinho de mim, vai. Eu não vou desistir de nós dois. E aí? Eu me entreguei demais. Eu me entreguei demais. Isso é banda mega estilo. Você marcou tudo em mim. Olha, passa tudo, mas não vá. Banda mega estilo. Simbora, meu maestro. Vai lá, Matheus. Você marcou em mim. Você marcou em mim. Não vivo de sonhos. Não vivo de passado. E essa galera aqui cantando com mega estilo é lindo demais. Quero tê-lo aqui perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois, não mesmo. Eu me entreguei demais. Ai, que lindo. Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas não vá. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Olha, faça tudo, mas... Banda Mega Estilo. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Segura, assim vai. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. E aí? Acho que só eu mesmo mudei. E o quê? E o quê? E voltei. Só quem sabe canta com a gente assim, ó. Eu vou. Coisas que eu deixei, eu voltei. volta devagar. Bem devagar, né? Mas deixei a luz entrar primeiro. E agora tu? Todo o meu passado iluminei e entrei. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Como perguntar por onde andei? Por onde andei? E eu falei. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos me abraçaram como antigamente. Tanto que dizer e não falei. E chorei. Assim, ó, assim, ó. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei das coisas que eu deixei. Meu cachorro me sorriu. Banda Mega Estilo. E pra levar a Banda Mega Estilo pra sua cidade, é só entrar em contato 8170-3441 ou 8849-8962. É só ligar. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois, depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas nessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Se amanhã a gente se acertar, tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas essa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Compramos tantas coisas, mas o amor

mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantada, com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhava em todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá? E aí, Arthur? Seu tempo vai chegar. E aí? E a galera que entrar na nossa página no Facebook, só digitar Banda Mega Estilo e curte lá. Você não sabe quando está certa. Você tem que entender que amores vem e vai. E quem sabe canta agora com Mega Estilo. Agora vai chover. Tá lindo! Quando perceberá que seu tempo vai chegar. E essa galera apaixonada, vem comigo. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhava em todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que seu tempo. Banda Mega Estilo. Simbora, moçada linda! Alô, Rejane! A galera que curte aí Mega Estilo. Alô, GP! Que sofrência! Sinto teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. Naquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos. Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Simbora! Machuca ficar sem você. Machuca sua decisão. Machuca. Machuca, machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. Machuca não fazer mais parte do seu coração. E a galera da sofrência? De você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. Minha vida sem você é tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Simbora, tu, essa galera aqui de São Luís tá na sofrência. Chora não! Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento. Oi! Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Gostou, né? Machuca ficar sem você. Machuca sua decisão. Machuca. Machuca. Machuca viver por viver. Machuca não ter seu perdão. Machuca, não fazer mais parte, ó, gente! Coração, quem sabe canta assim? Com saudade de você. Tá lindo demais! Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você é tão estranha. Simbora, São Luís! Coração de todo mundo bate. Só o meu apanho. Você é um castigo. A minha vida sem você é tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O coração de todo mundo bate. Banda Mega Estilo. banda Mega Estilo. Você pode vir. Já tá valendo. Alô, segurança! Pra cima! Encontrei meu amor, minha cara metade. Me encontrei, te mostrei quem eu sou. Quem eu sou? A minha verdade. Sou pássaro noturno. A sequência é o Pedro Paulo. Alô, Pedro Paulo! É Mega Estilo! E é pra dançar! Show! Show! Tchururu! E pra contratar Mega Estilo assim, ó: 81, 70, 34, 41. Ou 88498962. Procurei, encontrei. Meu amor, minha cara metade. Será que encontrou só? Me encontrei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu pai. Pra trás, baixinho, baixinho aí. Assim, ó. Alô, Matheus. Assim, eu quero ouvir essa galera aqui, Arthur, cantar junto com o Mega Estilo. É música nova, viu? Com certeza. Assim comigo, vai. Ai, ai, ai, amor, te quero de novo. Ai, ai, ai, amor, sentir o seu corpo em mim. Só vocês agora. Ai, ai, ai, amor, te quero de novo. Sentir o seu corpo em mim. E a galera apaixonada, quem quer sentir o gosto do seu amor de novo? Vem comigo nessa canção. Mais novo sucesso. É Mega Estilo, falando em coração. Encosta tua boca em mim e traz de novo o gosto do seu beijo. Me aperta com teu peito e me faz ser a mulher que eu desejo. Chama ela que ela vem. E os que estão dançando lá atrás. Eita, um beijo pra você, meu lindo. Chama ela que ela vem, chama ela. Se ela tá na tua mesa, quer beber e nada tem, chama ela que aqui a mega faz chuva de 100. Quando ela escuta o ronco da Romete 1100, o Matheus é mega estilo e ela vem, ela vem. Chama ela, chama ela que ela vem, chama ela. Chama, chama, chama ela, chama ela que ela vem, chama ela. Chama a Daizinha pra dançar que vem. Chama ela que ela vem, chama ela. Chama ela, chama ela. Maravilha! Alô, Dai! Minha princesa! Olha a guitarra aí, minha gente! Vai! Arthur na guitarra! Sai, sai, sai! E essa banda é show, hein? Alô, Rejane! Você me amou e eu brinquei de amar. Tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria. Dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal e acordei, caí na real. Vacilei, fui boba sem noção e vim aqui pra te pedir perdão. Vai! Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. E essa galera aqui de São Luís, ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Manda um abraço aí pro seu Romeu, é Dona Rosa. Apoiadores da banda Meg Estilo. Com certeza. Vai! Eu vim aqui pra poder te falar. E cansei de ficar no sofá, abraçada com a solidão. Meu devo, chegue sendo no lugar marcado, pra poder assinar o contrato e ser dono do meu coração. Assim, meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu, tome. Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Banda Meg Estilo. Simbora! Sucesso! Simbora, São Luís do Maranhão! É do Meg Estilo! E doia, e doia, e doia! Vá, vá, vá! Olha o swing! Quer pra dançar? Vá! Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Quero ouvir meu som. Pau, pau. Meu som é pau, pau, pau. Meu som é pau, pau, pau. A mega é pau, pau, pau. Meu som é pau, pai. Olha pra dançar. Remegue, chila, show. Sai, vai. Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a Patricinha descendo até embaixo. Ela ficou pirada com o meu paredão. Agora toda hora ela é descendo até o chão. Se eu desligar o som, ela faz cara de choro. Se eu ligar o som, ela vem dançar de novo. Acho que a Patricinha já ficou no grau. Só quer curtir meu som. Pau, pau. pau, meu som é pau, pau, pau. O Arthur é pau, pau, pau. Matheus é pau, pau, pau. E a Meg Chile é muito pau. Vai! Sai! Simbora, minha gente! É São Luís do Maranhão. É ao vivo! É show! Olha que eu tô curtindo a vibe com o meu som ligado. Chegou a patricinha, descendo até embaixo. Ela agora ficou ligada com o meu paredão. Agora vai descendo até embaixo. Simbora, Silvênia tá comigo, menino? De e ela faz o quê? O som, ela vem nessa de novo. Que a patricinha já ficou no grau. Só quer curtir? Vai, vai! Meu som é pau, pau, pau. Meu som é pau, pau, pau. A Meg é pau, pau, pau. E a Meg gira muito pau. Vai! É ao vivo! Sai! E a galera que curte Meg. E nessa pegada assim, banda Mega Estilo ao vivo, vivo. Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu ninguém te amou. Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber como que você desprezou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te ver. Tente entender, dessa vez é pra valer. Vai, segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinha, vai. Mas não esqueça que um dia eu te amei como ninguém mais te amou. Sei que você não deu valor. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amava tu que eu ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber que o amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. E aí? Sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. E quem sabe canta assim, vai. Dessa vez é pra valer. Vai, segue seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinha, vai. Mas não esqueça que um dia eu te amei como ninguém mais te amou. Sei que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar assim, pedindo pra voltar. Banda Mega Estilo. E na guitarra, o meu guitarrista show! Ei, Arthur Produções! Alô, gente! Alô, show! Só aquele ligado que deixa a mulherada toda babando. Quando ele chega na balada, geral fica desejando. E aí? Sabe aquele gato que deixa a mulherada toda babando? Quem será esse cara? Quando ele chega na balada, geral fica desejando. Já tá na minha, na, na, na, choradinho. Já tá na minha, eu quero ouvir. Tomadinho, ai. Já tá na minha, eu quero ouvir. Alô, Maranhão! Já tá na minha. Choradinho, ele agora é o bainho de manhã. Fazer o que eu tô vendo aí. Nossa! Eu quero ouvir. Ele agora é o bainho de manhã. Ele agora é o bainho de manhã. De manhã, de manhã, de manhã. Amiga, pode olhar, só não pode arrancar pedaço. esse guitarrista é show. Ele já chegou, chegou pra detonar. E aí? Já tá na minha nanana, choradinho. Já tá na minha, olha lá. Já tá na minha, eu quero ouvir. Alô, produção. Já tá na minha. Calma nessa hora. Choradinho. Ele agora é o paiinho de manhã. Ele agora é o paiinho de manhã. Ele já chegou, alô Matheus, chegou pra detonar, vai! Já tá na minha charana, choradinho. Já tá na minha, eu quero ouvir, amadinho. Já tá na minha charana. E a galera que dança aqui vai ganhar uma blusa da Mega, viu? Tá lindo demais! Ele agora é o paiinho de manhã, já quero ouvir. Ele agora é o paiinho de manhã, só vocês vai! Ele agora é o paiinho de manhã. Ele agora é o paiinho de manhã. Ele agora é o paiinho de manhã. De manhã, de manhã, de manhã. Olha minha galera, show! E pra levar a banda Mega Estilo pra sua cidade, é só entrar em contato 8170-3440 ou 8849-8962. Gosta da pessoa? Só na sanfoninha. Eita, menino! É Meg Chino! Aí conhece. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. E o quê? No coração. Há uma pessoa e ela não quer nem saber. Brinca e volta com você. Machuca e diz foi sem querer. E é difícil de entender. Eu bem que te avisei, meu bem, se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição, mas que às vezes, viu? Mas eu vou te falar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? E o outro nos engana, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Eita, menino! É Meg Chilo! E essa galera animada, com certeza. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. E a galera linda assim. Há uma pessoa e ela não quer nem saber. Brinca em boda com você. Machuca, diz, foi sem querer. E é difícil de entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Será que é bater ou que levou, é daí? Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? E o outro nos engana, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Dói. gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? E o outro nos engana, pois é. Aqui só pra você saber o que eu senti no coração. Certo? Oi, pra contratar essa mega banda, como é que faz? 91-8170-3441 8849-8962. É isso aí, menino! É Mega Estilo. Mega Estilo. E aí, Arthur, bora dar uma sacudida nessa galera. Bora lá, sol, swinga. Mega Estilo toca de tudo, vai! Swinga, Siri! Alô, Pedrinho! Swinga! Com o Impala eu vou te ensinar como é bom bailar. O bonsante já vai tocar e eu quero dançar. Como é bom bailar, o possante já vai tocar. E eu quero dançar, te quero na minha vida, te quero pra dançar. Contigo nessa dança, não pense em parar. O nosso amor é lindo, eu quero é te amar. Com embalo possante, show vai começar. Encora se ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Hoje o embalo possante, ele é show, meu bem. E aí? Sacude nessa galera pra valer. Em São Luís ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Pôs o embalo possante, ele é show, meu bem. Sacude nessa galera pra valer. Vai! Sai, sai, sai. Como é bom bailar, o já vai tocar. Eu quero dançar, com o Impala eu vou te ensinar. Como é bom bailar, o possante já vai tocar. Eu quero dançar, te quero na minha vida, te quero pra dançar. Contigo nessa dança, não pense em parar. O nosso amor é lindo, eu quero é te amar. Com o Impala, o possante, o show vai começar. Em Coraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Pôs um embalo possante, ele é show, meu bem. Sacude nessa galera pra valer. Em São Luís ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Pôs um embalo possante, ele é show, meu bem. Sacude nessa galera pra valer. Vai! Flamengo, Rosângela. Com o Impala eu vou te ensinar como é bom bailar. E essa galera que vem cantar comigo, com o Impala eu vou te ensinar como é bom bailar. O já vai tocar. E eu quero dançar, te quero na minha vida, te quero pra dançar. Contigo nessa dança, não pense em parar. O nosso amor é lindo, eu quero é te amar. Com o Impala bastante, o show vai começar. Em Coraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Pôs o embalo possante, ele é show, meu bem. Sacude nessa galera pra valer. Em Coraci ele toca pesado, eu sei. Sacode o pompom lá no salão. Pôs o embalo possante, ele é show, meu bem. Sacude nessa galera pra valer. Manda um abraço aí pro nosso amigo Afonso, da pizzaria do Afonso. Alô, seu Mesquita. É o Mesquita. Alô, Dai. Mega Estilo. E a galera de Gavinhal que curte Mega Estilo. Alô, Pedrinho. Pedro Paulo. Darcy. Aquele abraço. Vai! Só pra relembrar aí. Swinga! Renan! Aquele abraço! A galera que curte Mega Estilo, simbora sim! E na guitarra, ele! Arthur Produções! Vai! E no teclado. só no swingar. Primeira vez que estou llorando, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no. Nunca pensé en llorar, menos por un amor, menos por tu amor, no. Ay, ay, ay, me duele el corazón, ay, ay, ay. Prazer tão grande. Ai, ai. Vai lá, Arthur. É show, viu? Vai. Um alô aí pra todas as equipes presentes. Sucesso! de pedir, basta de pedir perdão. Se sempre vou volver a você, já não quero mais sofrer. Me enganei até quem vai ser. Una carta me ligó un viernes por la noche y ella me decía que estás arrepentido, que te perdón, que te perdone Dios, porque yo no te perdono, que te perdón, que te perdone Dios, porque yo no te perdono, que te perdono. Sempre volverás a ser. Ve a pedir que te perdone Dios, porque Dios no puedo. ¡Chivato! Ahí conoces, viu? Basta de pedir perdão. Se sempre lo volverá a ser. Já não quero mais sofrer. Me engañé a ver quem voy a ser. Simbora, moçada linda! É Meg Estilo! Banda Mega Estilo. E aí, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Não é verdade, Arthur? Com certeza, Sol. Um grande prazer. O calor de vocês, essa energia positiva é muito boa, viu? E a gente vai terminar assim com vocês. Seis. Com esse ritmo gostoso. Vamos de marcante! Simbora, Arthur! Só quem tá feliz, só quem tá feliz. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Chegou. Som do povão começar, custão poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som no negro você vai achar. Essa noite eu só quero dançar. Sai, sai, sai. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, o comando é do DJ Braz. Vou, só quero dançar, venha sentir o calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Vai, bate na palma. Sagrado. Um abraço pro nosso amigo Luiz. Esse povo em São Luiz é maravilhoso. É show. Vem pra me amar. Não tô com ombro do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá que me fez ficar assim. Vem pra me amar. Com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. O novo Tupinambá. E é pra dançar, vai, vai, vai. Beleza, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí, só. E até a próxima, se Deus quiser. Chimaratu. A evolução do forró. Mega Estilo. Quando eu te vejo, vem um calor me sufocar. Sentir.